Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, a oratória, ela não é uma arte para apreciação. Mesmo que o orador seja admirável na sua eloquência, contemplá-lo, como nós fazemos com a pintura, com a música e até mesmo com a poesia, não faz parte dos seus fins. Nós não contemplamos um orador. Antigamente, era diferente. Havia uma cultura de avaliação estética da oratória. Então você pegava oradores como Rui Barbosa, por exemplo, eles eram apreciados pela boa escolha das palavras, pelo ritmo que eles empregavam ao seu discurso, pelos adornos que eles acrescentavam à sua apresentação. Então era considerado um bom orador quem falava bem, quem falava bonito. Mas hoje em dia não é mais assim, não. Tá? Hoje há uma visão muito mais utilitária em relação à oratória. Hoje a avaliação sobre uma boa oratória vai levar em conta principalmente os resultados que o orador alcança com o seu discurso. Então, um bom orador é aquele que faz com que a sua audiência seja tocada por aquilo que ele diz, que ela seja convencida e que ela seja persuadida. Os elementos estéticos, não é que eles não existem mais, mas eles não mais são tão definitivos na apreciação da oratória. Ainda assim, há resquícios daquela velha perspectiva. Ainda sobrevivem alguns oradores a ideia de que eles são o objeto principal da oratória, né? Eles pensam que, enquanto eles estão fazendo seus discursos, estão ali para ser julgados, para o bem ou para o mal. Então, eles montam os seus discursos como se estivessem preparando um desfile que vai ser avaliado. Só que o resultado disso é muito óbvio. Se você prepara o seu discurso para ser avaliado, é óbvio que a sua palestra, a sua apresentação vai se tornar uma apresentação, tem o risco de se tornar uma apresentação muito mais ensimesmada, muito mais afetada, muito mais pomposa, né? Um orador que faz uma apresentação para ser avaliado, como se ele estivesse num concurso de Miss, ele vai ter muita chance de se tornar superficial. Sua preocupação vai estar voltada mais para a estética do discurso e, claramente, obviamente, ele vai parecer mais artificial. E pode acontecer até do seu discurso ser esteticamente apreciável, só que dificilmente ele vai conseguir alcançar os seus ouvintes. Ele não vai ter como escapar da impressão de que ele está forçando a barra, que a apresentação dele está sendo forçada. E, assim, a consequência, invariavelmente, vai ser uma comunicação fria, uma comunicação inumana, uma comunicação sem graça. Principalmente, uma comunicação que não vai ao encontro dos seus destinatários e não vai causar impacto neles. E aí eu pergunto, para que serve um discurso se esse discurso não fizer diferença naqueles que o ouvem, tá? Mas qual é a origem, gente? Qual é a origem desse erro? Bom, essa origem está nessa concepção equivocada sobre a oratória, que tem o orador como seu elemento principal. Então, quando o orador está centrado em si mesmo, vai lhe faltar o essencial, que é a capacidade de se conectar com o público. Então, quando o palestrante ele tem as suas próprias características e suas próprias qualidades como a sua preocupação primeira, a relação dele com a plateia vai esfriar, é óbvio. A plateia pode até ouvi-lo, pode até entendê-lo, mas não vai haver aquela sensação mais profunda de que ela foi tocada por ele, tá? Então, entenda uma coisa, a oratória ela tem um fim muito claro, muito evidente, que é levar a mensagem da melhor maneira até os seus destinatários. Então, quando alguém se dirige a um grupo de pessoas, o objetivo é fazer com que essas pessoas recebam o conteúdo, compreendam o conteúdo, absorvam esse conteúdo e, nos casos dos discursos com finalidades retóricas, coloquem esse discurso em prática, tá? Então fica muito claro que os elementos principais são a mensagem e os destinatários. Porque sem os destinatários não tem razão para você ter um discurso, né? Você não vai ficar falando sozinho, você precisa dos destinatários para o seu discurso chegar até eles. E sem a mensagem, não vai ter material para compartilhar. Então, o principal, os elementos principais são a mensagem e aqueles que escutam essa mensagem. Então, a verdade é que os discursos, por mais bonitos que sejam, que não fazem diferença na vida de quem os ouve, são como lindas folhas que caem de uma árvore. Você já viu uma folha linda caindo de uma árvore? Como é que elas são? Você fica apreciando, né, enquanto ela está no seu percurso ali no ar, mas chega um momento que ela cai no chão e é esquecida para sempre. Um discurso que é apenas esteticamente bonito é exatamente assim. Você aprecia, acha bonito, acha legal, mas depois esquece ele para sempre. Por quê? Porque falta o principal, que é o conteúdo. Falta o principal, que é uma mensagem que alcance as pessoas. Uma apresentação só tem realmente valor quando a mensagem que é compartilhada nela é absorvida e quem a ouve é impactada por ela. Aí está o valor real da apresentação, do discurso. Então, na preparação de um discurso, o orador deve ter em vista quem são os seus ouvintes e como fazer para que eles sejam devidamente alcançados. É isso que deve nortear, inclusive, a forma, a estrutura e o próprio conteúdo da sua apresentação. E aí você pode perguntar qual a importância, então, dos elementos exteriores. Não tem preocupação nenhuma com a estética, com a forma? Não, pelo contrário. Se o objetivo é alcançar o ouvinte, não basta que a mensagem chegue neles, veja. Mas é importante que chegue de uma maneira eficiente. Então, os elementos exteriores, estéticos, a forma, vai servir para fortalecer a mensagem, para apoiar a mensagem nesse percurso até os seus destinatários. Então, todo o cuidado que o orador deve ter com sua postura, com seus jeitos, com a sua voz, com seus movimentos e tudo o que envolve a estética do discurso, deve ter como objetivo tornar a mensagem mais apreciável e mais impactante para o público que a recebe. Essa é a função desses elementos que são mais exteriores. São importantíssimos, mas é uma função de apoio, de ajuda àquilo que é principal, que é a mensagem. Portanto, se você for falar em público, lembre-se que em um discurso, o mais importante não é você, o mais importante é a mensagem, é o público. Você é um canal, você é um instrumento. Então tudo que você fizer, tenha isso em mente. Tudo que você desenvolver para a sua apresentação, faça isso com um objetivo muito claro de tornar a sua mensagem melhor para ser absorvida pela audiência. É isso que deve dirigir você. Como eu vou fazer para que essa mensagem chegue na minha audiência de maneira forte e por ela seja absorvida? Afinal, é isso que faz um bom discurso, não é? É a apresentação de uma mensagem que alcança e faz diferença na vida das pessoas. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí. E até a próxima!